Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos participar já da ceia do Senhor, a mesa do Senhor. E por causa das circunstâncias que já vamos nos acostumando com ela, mas ela não vai prevalecer, muitos irmãos estão em casa, separaram o suco da uva, o pão, e nós oramos abençoando esses elementos, nós os separamos do uso comum para um momento espiritual de elevadíssima importância. Na verdade, pelo que entendemos, o Senhor instrui, Paulo instrui, todas as vezes que eles se reuniam para comer, eles celebravam o pão e o vinho, e ao celebrar o pão e o vinho, que já faziam parte das refeições na cultura deles, eles levantavam o pão e o vinho agora com um novo propósito. Porque Jesus havia instruído, eles declaravam, esse pão representa o corpo de Cristo e o suco da uva representa o sangue de Cristo. E nessa manhã nós separamos esses elementos do uso comum porque nós entendemos a importância da ordenança de Jesus. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes e beberdes. É possível que o Senhor falou assim, mas eu falei para vocês, não era uma vez no mês. Eu falei para vocês, todas as vezes que vocês comerem, ao invés de fazerem aquela oração, nosso Deus, muito obrigado pelo sacramento em nome de Jesus, amém. Ao invés de fazerem aquela oração rapidinha, quase automática, vocês realmente celebrarem. Devido às questões congregacionais, circunstanciais e até culturais, nós passamos a fazer isso de uma forma diligente, uma vez no mês, nesse auditório, junto com os irmãos e agora também compartilhando em casa, com a família, porque assim nós também nos resguardamos de fazer com que esse ritual seja uma coisa descambada de qualquer jeito, e há um lado do zelo, do cuidado, do temor, mas nós podemos celebrar a ceia do Senhor quando quisermos. Você, marido, você pode dizer, nesse almoço nós vamos celebrar a ceia do Senhor e separar ali o uso do suco da uva, do pão, e celebrar ao Senhor em família. Na instância da família você faz isso. Na instância da igreja local, os líderes fazem isso para que a gente preserve diligentemente alguns elementos importantíssimos diante do Senhor. E o Senhor traz ensino sobre a ceia do Senhor. O capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo instrui com muitos detalhes sobre a ceia do Senhor. E realmente a gente acaba se lembrando disso só uma vez no mês. E mesmo assim, alguns nem estão no culto no dia da ceia e já se passaram 2 ou 3 meses que a pessoa diz, ah, é mesmo, tem muito tempo que eu não participo da ceia, eu preciso participar da ceia. E não pode ser só um discernimento assim, obrigatório, de bater ponto, precisa ser um convencimento pessoal do Espírito em nosso espírito de que a ceia do Senhor, o memorial da morte de Cristo, principalmente juntos com a minha igreja local, é de extrema importância. A igreja da origem, ou a igreja das origens, a igreja lá de Atos, celebrava a ceia o tempo todo. Todo culto tinha batismo, todo culto tinha celebração da ceia, e assim que eles viviam. Paulo, quando instrui sobre a ceia, no capítulo 11, ele deixa algumas marcas, alguns trilhos, alguns pontos importantíssimos no contexto. E eu quero acompanhar com você aqui alguns desses pontos. No capítulo 10, ele começa trazendo algumas questões da história de Israel. E vale a pena você ler todo o texto em casa, o capítulo 10 e o capítulo 11, depois o capítulo 12 também. E eu quero pedir que você faça isso no seu devocional essa semana. Leia esses 3 capítulos nessa semana, e peça ao Espírito Santo que te relembre o que está sendo ministrado, mas também que te amplie o que ele tem para você. E nós começamos esse capítulo 10, Paulo falando sobre o povo de Israel no deserto, como eles eram guiados pelo Senhor, como a nuvem, como o fogo, como aqueles elementos do deserto representavam elementos espirituais. E o povo estava submetido àqueles elementos. O versículo 3 diz, todos eles comeram de um só manjar espiritual. O Senhor está nos dizendo que todos aqueles elementos e aquelas manifestações de Deus no deserto eram tipos, eram representações vivas, verdadeiras, de elementos do reino de Deus, de manifestações de Deus, alguns do próprio Deus. A ponto dele dizer, olha, o que eles comiam era um manjar espiritual. O que eles vivenciaram era um manjar espiritual. O que eles viviam naquela caminhada era um manjar espiritual. O versículo 4 diz, beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual. Então, até quando o Senhor fez a rocha jorrar água para dessedentar o povo que estava no deserto com sede e sem água, aquela água representava o mover de Deus. Bebiam de uma fonte espiritual. Era algo físico, aconteceu algo físico, naquela rocha jorrou água de verdade e certamente existia ali não uma mágica, mas um ribeiro, um fluxo de água na rocha, que quando Moisés tocou a rocha, ela se abriu. E agora vem Paulo e diz, eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Aqui vem uma revelação impactante, que eleva todos nós, em qualquer discussão teológica, para um nível de contemplação, de graça, de adoração. Meu Deus, então o Senhor que é a rocha, o Senhor que é a pedra, estava com eles no deserto. Sim, eu estou no Velho Testamento. Mas isso é muito para alguns teólogos. Jesus está no Velho Testamento, Jesus está na eternidade. Infinito. Eterno, ilimitado. E o versículo 4 ainda diz, e a pedra era Cristo. Ah, foi só uma coincidência, a rocha. Então o senhor está assim, aproveitando né, que tinha uma rocha, Jesus é a rocha. Ah, que legal, né? Não. Os cientistas declaram abertamente, confiadamente, que o universo inteiro, numa teoria chamada sintonia fina, o universo inteiro foi criado do jeito que é só para a existência do homem. Existem cálculos de proporções, de probabilidades, que se 1,00000000000000001, alguma coisa assim, impossível de ser imaginada, fosse diferente, 0,001% diferente, nós não existiríamos. Em qualquer uma das incontáveis variáveis do universo, se um grau só fosse diferente, o universo inteiro não existiria. Isso é conhecido de qualquer cientista sério que estuda mesmo o universo. A ponto de entenderem que o ser humano só pode existir na Terra, porque não só a Terra como a nossa galáxia, não só a nossa galáxia como todo o universo foi feito e sincronizado em perfeição para que eu e você existíssemos hoje. Não precisa de muito, só o cálculo de proporcionalidade, de probabilidade dos genes da sua mãe, dos genes do seu pai, dos cromossomos, só isso já é o suficiente para ser uma possibilidade assim, longe, eterna quase, de eu existir, de você existir, um simples 0,00000001 de diferença nos cromossomos do seu pai ou da sua mãe, ou se ele fosse outro, ou se ela fosse outra, você não existiria, eu não existiria. Então, se nós existimos, é porque o Senhor trabalhou uma eternidade e um universo inteiro para que tudo fosse possível, que eu existisse, que você existisse. Então, para Deus pôr uma pedra no deserto e dizer assim, essa pedra vai ficar aí, porque ela é a manifestação do que eu preciso de Cristo naquele tempo, na hora que aqueles meninos passarem lá. E mais do que isso, eu quero que lá no, na frente a igreja estude isso e saiba que aquela pedra, aquela rocha, ela era Cristo. Eu não estou dizendo de uma teologia que a pedra era Deus. A pedra é pedra, mas Deus a pôs ali para dizer, ela está no mundo espiritual representando e dizendo, essa água que flui da rocha é água viva que eu vou fazer todos os meus filhos beberem, que flui de Cristo. E a pedra era Cristo. Agora o verso 6 tem uma palavrinha ou uma expressão no final do versículo, como eles cobiçaram. Aí Paulo começa a entrar assim, presta atenção, no meio de todas essas coisas maravilhosas do deserto, preste atenção que eles cobiçaram. Versículo 7, não vos façais idólatras. Eles foram idólatras. Versículo 8, não pratiquemos imoralidade, eles foram imorais. Versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, eles duvidavam do Senhor. Versículo 10, não murmureis. Graças a Deus a gente não murmura hoje. E o versículo 11, ele diz, foram escritas essas coisas para a advertência nossa. E o versículo 12 fala, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Paulo está dizendo, no contexto da ceia, existe um deserto. Existe uma travessia nessa vida, para de murmurar, para de lamentar, para de criar idolatrias, para de imoralidade, para de qualquer uma dessas coisas, da cobiça, da carne, da natureza corrompida do homem, para com isso, porque essas coisas foram escritas para que nós pudéssemos aprender, por causa dessas coisas, eles morreram no deserto. Eu... Você, cada um de nós que estamos aqui, você que está assistindo pela internet, nós só não avançamos em algumas coisas, nós só fracassamos em qualquer coisa da vida, porque nós somos igual a esse povo. Nós arrumamos idolatrias, nós murmuramos, nós temos imoralidades, nós temos tantas coisas da natureza na nossa carne, nós colocamos o Senhor à prova, nós duvidamos do Senhor, nós fazemos com que o Senhor, se eu pudesse usar essa expressão, seria, tenha que se virar para nos salvar, porque a gente põe o Senhor à prova. Então, nós vivemos num deserto e precisamos cuidar para que a gente não caia. E a orientação é simples, eu preciso eliminar da minha vida, Senhor, cobiça. Aí eu quero ter. E a minha vida se torna para conseguir, que seja a casa própria, eu quero ter. Não preciso cobiçar nada, eu não preciso correr atrás de nada, eu não preciso sacrificar minha vida por nenhuma das coisas dessa terra, eu posso viver em paz com tudo que tenho, com tudo que sou, eu posso estar contente, eu preciso todos os dias reduzir minhas expectativas e elevar o meu contentamento com o que eu tenho, eu não preciso cobiçar nada, eu não quero ter idolatria, eu não quero ter coisas que eu idolatro, ou circunstâncias que eu idolatro, isso pode ser difícil de explicar aqui agora, e talvez você vá embora para casa sem essa explicação, mas é possível que até as coisas que pedimos ao Senhor sejam por idolatria, ô Senhor eu quero tanto, faz isso, meu marido, minha mulher, meus filhos, ô Senhor aquilo, ô Senhor minha paz, ô Senhor minha segurança, ô Senhor um dinheirinho, ô Senhor, talvez seja por idolatria, e talvez a pior das idolatrias, a que eu mesmo sou o ídolo adorado por mim mesmo. Eu sou o centro do universo. Eu quero tudo para mim. Eu quero as pessoas para mim. Eu quero a atenção para mim. Eu quero que tudo coopere para mim. Eu quero que Deus coopere para mim. Eu quero que Deus resolva para mim. Então eu acabo entendendo que eu estou me colocando como um ídolo de mim mesmo nessa terra. Senhor, eu não quero cair nesses mesmos erros, porque eu estou atravessando um deserto. Tem alguém aqui que não está atravessando, por favor? Tem alguém aí em casa? Põe aí no chat. Não, eu não estou atravessando o deserto, não. Eu não estou falando assim de passar por um problema, porque o deserto tem bênçãos e problemas, montanhas e vales. A vida é assim. Só no canto da fantasia, na Disney, nas historinhas maravilhosas da mágica, que tudo é um mar de rosas. A vida precisa conter vales e montanhas, problemas e vitórias. Acostume-se com isso, não se ache inferior, não ache que o outro é melhor, não ache que o outro está passando uma vida maravilhosa porque você viu determinadas fotos lá no Instagram. Não pense nisso, todo mundo tem altos e baixos, vales e montanhas, acertos, erros, todo mundo tem perdas, ganhos, todo mundo, no final das contas, vai estar no mesmo lugar, zerado, dependente de Deus. Então, eu e você estamos enfrentando um deserto. Precisamos entender isso no contexto da ceia e precisamos entender essas coisas. Eu não vou cair nessas coisas. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Em quê? Eu não quero cobiçar, eu não quero ser idólatra, eu não quero ser imoral, eu não quero pôr o Senhor à prova, eu não quero andar de forma com o mesmo jeito que eu penso, eu não quero murmurar. Essas coisas foram escritas para a nossa advertência. E um pouquinho mais à frente, no versículo 14, ele diz, fugi da idolatria. É interessante que ele destaca a idolatria, porque ela talvez seja a coisa mais sutil. Talvez alguém esteja fazendo a universidade por idolatria. Eu quero uma profissão, eu quero ser, eu quero ter, eu quero alcançar, eu quero ganhar, eu quero crescer, eu quero... E às vezes, isso que é lícito, estudar, crescer, ganhar, prosperar, que deve acontecer na vida de todos nós, acontece na vida de alguém ou deixa de acontecer porque aquilo se tornou uma idolatria. O casamento, o marido, a esposa, a casa, o carro, o emprego, o dinheiro, a estabilidade. Às vezes, a comodidade, não, está tudo bem, eu não quero me envolver, porque eu nem gosto muito de célula, sabe por quê? Porque esse negócio de ficar assim muito próximo, eu sou mais reservado, sabe? Isso talvez seja uma baita de uma idolatria. Você só quer você só quer ser o mundo, você não quer ser perturbado, está tudo muito justinho, está tudo muito lindo, eu não quero saber da dor do outro, eu não quero saber do problema do outro, eu não quero ter que ajudar, eu não quero perder nada. Então, de repente, você é o ídolo. Ah, Senhor, eu não quero isso para mim. Paulo vem de fugir da idolatria. O versículo 15, ele já começa a introduzir um conceito que tanto a psiquiatria, quanto a psicologia, quanto a psicanálise, quanto qualquer tipo de doutrina, de teologia, ou de terapia, ou de ideia do coach, vai inserindo. Olha, vamos avaliar a nós mesmos. Mas Jesus já faz isso há muito tempo. Julgai vós mesmos. Qualquer pessoa de bom senso que vai ajudar alguém enfrentando desafios vai ter oportunidade de introduzir uma autoavaliação, uma autocrítica, e não há nenhum de nós que não necessite disso. E às vezes nós necessitamos que outro venha e aponte para nós, porque a gente é tão difícil, tão limitado na autoavaliação, na autocrítica, que a gente precisa que o outro venha. Eu estou vendo isso em você. Mas Paulo vem dizendo assim, julgai vós mesmos, eu preciso desenvolver, porque eu estou atravessando um deserto e de repente eu não estou vendo que eu estou praticando essas mesmas coisas que outros caíram e ficaram pelo deserto afora, não deram conta, não prosperaram. Se ele for um crente, ele talvez até use a expressão Deus não quis, mas não tem nada a ver com Deus não quis. Às vezes usa a expressão o diabo veio, pastor, às vezes não foi o diabo coisa nenhuma, ele mesmo está lá reclamando, não fui eu. Às vezes é porque eu não soube caminhar, não prosperei, eu caí nessas coisas, então morri no deserto. Não ponha nem culpa em Deus, nem culpa no diabo, naquelas coisas que nós não alcançamos porque nós murmuramos, nós idolatramos, nós fomos nós mesmos, nós não soubemos andar na presença do Senhor. Fugi da idolatria, julgai vós mesmo que digo. Versículo 16 diz, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E aqui vem o entendimento que vai unindo, unificando, não só os pontos que eu estou destacando, como todos os pontos desse contexto. Paulo está dizendo, preste atenção, você está no deserto, mas você faz parte de um corpo. Se eu e você quisermos um pouco mais de sabedoria, nós precisamos aprender a enxergar o todo. Nós não melhoramos no discernimento de algo dentro de casa, se não ampliarmos o discernimento do todo. Nós não melhoramos no discernimento do outro, se não ampliarmos o conhecimento da família do outro. da história do outro. Nós não conseguimos entender o pastor, a igreja, a cidade, o governo, os fatos, se nós não tivermos o entendimento de uma área maior. Quanto maior o nosso entendimento do todo, melhor o nosso entendimento das partes. Guarde bem isso. Quando você se irritar, se chatear, se magoar com alguma coisa, não olhe só uma parte. Quando você olhar lá nos registros da sua aplicação na bolsa e naquele dia o seu, a pontuação for lá embaixo, ah, meu Deus, perdi tudo. Eu comprei por 50, está 32, meu Deus, já estou perdendo. Quando você olhar só uma parte, faça questão de olhar o todo. Não, mas espera aí, lá na frente ele não vai estar a 50, ele vai estar a 68. Oh, então eu preciso ter uma ideia do todo, eu não posso guiar minha vida só por uma parte. Eu preciso ter entendimento e sabedoria de sempre avaliar o todo. Por isso o Senhor vem e diz assim: aquele que não avalia o corpo morre. Aquele que só pensa em si morre, adoece, enfraquece e morre. Às vezes você está olhando só para o cônjuge, só para os problemas dele, e vai olhar o resto da vida. Vai olhar o resto da vida, porque tem problemas que a gente não muda, tem coisas que a gente não muda, a gente continua sendo nossa mesma natureza carnal, e Paulo explica isso muito bem, até o último instante da vida. Então, olha, e é provável que algumas coisinhas, quanto mais velho, vão ficando mais... Vigia. Então eu não preciso ter a expectativa de assim, resolver tudo, eu só preciso aprender a olhar o todo, porque alguém pode ter um defeito. E geralmente é assim que acontecem as separações, por causa de alguns pequenos problemas. Pequenos, pastor, você não sabe a noção daquilo. Não, começa a avaliar o todo e você vai entender que no meio do todo é necessário. Se você for perguntar aos geólogos sobre os terremotos, ele falou assim: pelo amor de Deus, não peça a Deus que pare os terremotos. A terra precisa dos terremotos. Os terremotos são absolutamente necessários para a vida humana. Então, se eu olho só o terremoto, e eu peço ao Senhor, pare com esse terremoto, Senhor, e não olho o todo, eu não faço como Paulo fez, eu me glorio nas tribulações. Como é que Paulo podia se gloriar nas tribulações? Ele está entendendo que no todo... Algumas vezes vêm tribulações, vêm problemas, vêm perdas, vêm desafios, mas eles fazem parte do todo. É neles que o Senhor vai manifestar a sua glória, o seu poder. É neles que o Senhor vai me fazer crescer. Senhor, então eu quero entender que eu faço parte de um corpo. Não é frequentar o culto domingo. E agora, com a pandemia, aqui, ó, para quem está me ouvindo em casa, vem de vez em quando, bate o ponto. E das outras vezes, ah, eu não achei vaga. Claro, se você não ligar com antecedência, você não vai achar vaga no auditório. Mas se for preciso, todos os irmãos que estão lá em casa, se for preciso, não, nós queremos um outro tempo de auditório. Nós vamos arrumar um dia e um horário, vamos ou não vamos? Nós vamos arrumar um dia e um horário para que tenha todos no auditório. Se for preciso ter um auditório só com 20, porque são os de mais risco, nós vamos ter um culto só com os 20 aqui, para que a gente tenha comunhão, porque nós queremos entender que eu não posso usar dessa circunstância para eu me afastar. Eu sou membro de um corpo. Isso implica em participar, em estar junto, em se relacionar, em cultuar ao Senhor. E eu vou colocar para vocês aí, talvez hoje ainda, um pequeno videozinho que eu recebi do pastor Edésio, lá de Porto Seguro. Está aqui, o Vitor é filho dele, está aqui visitando hoje. Pastor Edésio e Cristina de Porto Seguro, eles estarão conosco aqui, final de julho. E ele me mandou um vídeo, um pastor ministrando como eu e você precisamos disso aqui, olha. Culto, exposição da palavra, e nós vamos orar ao Senhor para valer. Quem sabe o Senhor nos permita esse ano ainda voltarmos a ter as células presencial. nome do Senhor Jesus. Senhor, eu preciso. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então, essa mesa nos relembra a comunhão, a necessidade e a base do reino, da vida de Cristo, do cristianismo, de relacionamento. E olha, irmão, agora não falando só para quem está em casa, falando para todos nós, é melhor a gente ir acabando com esse negócio de prioridades. Ah, mas eu estou muito cheio, eu tenho muita coisa para fazer, tenho muita escola, muito trabalho, Não, pare com isso enquanto há tempo e comece a priorizar o tempo para o Senhor. Estabeleça um eixo central em que o Senhor é o centro e você vai ver ao redor desse eixo central todas as coisas da sua agenda, das suas finanças, da sua vida, começarem a se ajustar, a se adaptar e a ficarem em lugares prósperos. O eixo central é Cristo. Depois ele entra no capítulo, versículo 24. Não busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Nisso também está a nossa idolatria. A gente supre muito a gente, né? E a gente não supre o outro. E essa semana a gente, inclusive, tem notícias da necessidade de alguns outros irmãos. Há um mês atrás nós suprimos a necessidade de alguns irmãos, e nesse mês nós vamos suprir de novo as necessidades de alguns irmãos. Então eu quero incentivar você a ligar para a Kelly na secretaria durante a semana e falar assim: eu quero entregar uma oferta, não é meu dízimo, não é minha oferta de culto, é uma semeadura extra, eu quero tirar do meu e entregar uma oferta que é especificamente destinada a suprir os irmãos. Há uma conta da igreja que vai sendo suprida para atender as necessidades financeiras dos irmãos nesse tempo da pandemia. Então você pode fazer: Senhor, eu quero pôr isso em prática nessa semana. É só ligar para a Kelly e pedir ela as orientações, e ela vai te dar as orientações de como você vai depositar para que esse dinheiro seja todo canalizado para suprir nesta semana a necessidade de algumas famílias. Não busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, se esse pão representa o corpo de Cristo, se esse suco da uva representa o sangue de Cristo, representa o que Ele deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Jesus disse ao Pai: eu me dou, eu dou minha carne, eu dou meu sangue. Ele é o exemplo máximo de alguém que não busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Na mesa da ceia, nós somos desafiados a pensar no corpo, no todo, a discernir o corpo. Para que eu e você não andemos pelo deserto dessa vida, ou murmurando, ou idolatrando, ou aceitando coisas da natureza carnal, ou aceitando coisas da imundície desse mundo, e a gente vai vivendo assim, e de repente a gente vai perdendo, vai morrendo, vai se enfraquecendo, vai se frustrando, vai se tornando fracassado em algumas coisas, como aqueles homens morreram no deserto, por causa dessas coisas. E o que o Senhor tem para mim e para você é uma semana, um restante de ano, um restante de vida, de graça, de prosperidade, de bênção, de paz e abundância, de gente que tem para dar, de gente que tem para ministrar, de gente que está firme no Senhor. Não é de gente que não passa luta, de gente que todas as lutas que passa, e passa todos os dias, vence. Em nome do Senhor Jesus. O versículo 32: não vos tornei causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é contexto da ceia. E o texto da ceia não vem a seguir por conta de só uma organização literária, não. O contexto traz o motivo pelo qual esse texto é apresentado aqui. E Paulo começa dizendo: eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Olha o que Paulo está dizendo: vocês retêm as tradições. Como eu ensinei a vocês. E tradição diz respeito a veredas antigas, marcos, que a Bíblia e o Senhor diz: não retirem. E se tem algo que vai avançar, ou já está avançando, e vai avançar mais ainda nessa pandemia, ou nesse pós-pandemia, é ruptura, ruptura. Ou palavrinha linda para quem não tem o que fazer, não sabe o que fazer, mas quer inventar coisa. Ruptura, ruptura. Temos que romper, temos que romper. Tem coisas novas que o Senhor está permitindo, mas tem muitas coisas que não é para eu e você rompermos. Não é para eu e você rompermos com essa comunhão. Ainda que seja a célula no Zoom, no online, você vai fazer isso ser prioridade para a sua vida e você vai se nutrir na comunhão do corpo. E Deus vai te prosperar. E Deus vai te dar muito. Você viu? Até lá na, até os améns de casa nós ouvimos aqui. Mas aquela primeira expressão não foi tanto amém assim. E você vai se comprometer. Senhor, eu quero nessa mesa da ceia trazer esse contexto, me lembrar que eu estou enfrentando um deserto e que eu não vou cair no meio desse deserto, eu não vou morrer no meio desse deserto, as coisas que o Senhor tem para a minha vida não vão fracassar, eu não vou ficar tentando com a força do meu braço, eu não vou ficar labutando, Senhor, a minha ansiedade, eu quero atravessar esse deserto, suprido pelo Senhor, é a água que flui de Cristo, da rocha, que vai me descendentar em qualquer circunstância dessa caminhada, é o Senhor que vai estar presente, é o Senhor que vai trazer uma maná do céu, é o Senhor que vai fazer os milagres necessários, é o Senhor quem vai me conduzir nessa vida, e eu vou ser um testemunho vivo, e eu vou ser uma testemunha pública de que o Senhor está fazendo milagres na minha área financeira, na minha área profissional, na minha área do estudo, na minha área da família, na casa, em todas as coisas materiais, mas acima de tudo, em todas as coisas emocionais e acima de todas essas, em todas as coisas espirituais. Eu quero crescer, Senhor. E quando alguém fala assim, esse ano perdido, essa desgraça da pandemia, eu falo assim, não. No meio do deserto, o Senhor me conduziu, eu atravessei o deserto e eu cheguei lá do outro lado e eu agora estou tomando posse de algumas terras prometidas, algumas coisas maravilhosas que o Senhor tem para mim. Eu quero isso, Senhor. Então eu vou me lembrar que eu vivo no corpo. Que a comunhão do pão e do vinho é o corpo de Cristo. E que eu preciso discernir isso. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Aqui existem muitos elementos culturais, regionais, circunstanciais, que nós não temos hoje. Na nossa cultura nós não usamos véu. E respeite as culturas em que alguém use véu. Como naqueles dias, na cultura daquele povo, usavam véu. As mulheres usavam véu. E Paulo está dizendo, você não chega numa reunião e fica de boné. Você tira o boné. Por respeito. Porque você não precisa. Quem está acima de você é o Senhor. Mas as mulheres, por simbolismo, quando entram no culto, quando vão se apresentar, elas usam um véu. Por quê? Porque quem cobre a vida delas é o marido. E elas estão dizendo com um véu, eu não estou descoberta. E Paulo chega até, eu não posso dizer que é uma brincadeira, mas é um estilo dele, ele falou assim, então fique com a cabeça rapada. E aí ele sabia que as mulheres falavam assim, não, cabeça rapada para mulher não dá, é muito ruim, é muito esquisito. É, faz parte da mulher cuidar tão bem do seu cabelo, então assim como você não pode ter o cabelo rapado, você, a cabeça raspada, você vai pôr véu, porque assim como o seu cabelo é, o véu é sua cobertura, representa alguma coisa espiritual. Assim como o homem não usa o boné, nem usa o véu, porque ele também está dizendo de outra forma que a cobertura dele é Cristo. Nós não estamos muito preocupados com entender a cultura ou a aplicação da cultura ou tentar adaptar modos, usos e costumes para os dias de hoje. Nós não estamos preocupados com isso, mas nós precisamos estar preocupados com o que Paulo vem ensinar sobre isso. Se o marido não estiver submisso a Cristo, ele não tem missão. Se ele não tem missão, sua esposa não pode ser submissa. Mas se o marido está debaixo de Cristo, um sacerdote se enchendo da água viva que brota da rocha, atravessando o deserto sem murmuração, sem idolatrias, sem carnalidade, sem mundanismo, debaixo do sangue do Cordeiro. Então, ele recebe de Cristo e ele, como sacerdote, ele transmite para sua esposa, para os seus filhos, para sua casa. Ele é um sacerdote, inclusive lá no ambiente de trabalho, na vizinhança, na família. Isso tem a ver no contexto da ceia, com discernir o corpo. E até a mulher que não tem o marido crente, por causa de Cristo, está debaixo da autoridade dele. Não é a autoridade de quem manda, é a autoridade daquilo que flui de Deus, mesmo que limitadamente, através do marido. E quando ele não é crente, essa santidade da esposa, Paulo diz, a Bíblia ensina, ela santifica o marido ou santifica a esposa. Senhor, eu quero viver no meu lar, que juntos atravessamos um deserto, essa realidade do corpo, das interações, da interdependência. E é isso que o Senhor está expondo na mesa da ceia. Esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue. E eu quero que vocês discernam isso, porque nós queremos ser um. A palavra do Senhor chega lá no versículo 17, nisso prescrevo, não vos louvo, porque juntais não para melhor, mas para pior. Tem divisões no meio de vocês. Versículo 19, para que também os que são aprovados se tornem conhecidos. Paulo vem e diz de novo, os terremotos são necessários. Os escândalos são necessários. As pessoas que, à medida que vão tendo liberdade, vão pondo suas asinhas de fora, isso é necessário, isso é bom. Na hora que vem uma provação, uma dificuldade, na hora que o parafuso aperta, vamos ver como é que ele reage. Vamos ver se, atravessando o deserto, se é murmuração, se é idolatria, se é pensando só em si, se é carnalidade, ou se vai para a rocha e fala, eu dependo do Senhor. Se vai para a mesa e diz assim, eu faço parte do corpo. Minha família me perdoa, meu esposo, minha esposa me perdoa, meus filhos me perdoem, meu tio, meu cunhado, minha sogra me perdoe. O que é necessário em família de tal forma que a gente atravesse o deserto, entendendo que a gente faz parte de um corpo. Eu não vou andar sozinho, nem na igreja local, nem no corpo de Cristo, nem em família, nem no ambiente de trabalho, esse lugar aqui, só eu que sou. Não. Eu quero fazer parte, eu quero contribuir, eu quero ser um corpo. E aí Paulo chega no versículo 23 e ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo. Ele é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso o quê, Paulo? A ceia. Mas só isso? Não. Vocês também vão se doar para o corpo. Vocês também vão pertencer. E sabe o que vai acontecer? Juntos, debaixo da nuvem, vocês vão atravessar juntos o deserto da pandemia, do problema conjugal, do problema financeiro, juntos vocês vão crescer. E tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, vamos fazer isso hoje. Estamos anunciando a morte do Senhor com uma expectativa que Ele venha. Essa semana eu orei com tanta intensidade. Volta, Jesus. Volta, Jesus. É impossível alguém que o Espírito Santo está minimamente se movendo ler notícias e não dar vontade de chutar o balde, de não, vou ficar lendo isso não. Se eu entro ali e começo a me afetar e partidarizar e querer, eu já não tenho tanto o Espírito Santo manifestando em mim. Mas se o Espírito Santo está em mim, eu falo assim, não, Senhor, eu não quero enfiar minha cara na areia, mas eu não quero também isso, não. Eu quero é orar por isso. Então, eu estou orando por essas pessoas, eu estou orando por esses fatos, eu estou orando por essas coisas. Eu já sei o que está acontecendo, eu já sei os movimentos do anticristo, eu já sei qual que é a estratégia do diabo de também me afetar. Então, Senhor, eu preciso me encher do Senhor, eu preciso me inundar do Senhor, e eu quero viver isso, eu quero me encher do Senhor, eu quero nessa manhã me renovar no Senhor. Eu quero anunciar a tua morte até que o Senhor venha. Então eu desejo que o Senhor venha, Senhor, porque não está fácil. E vai piorar. Vai piorar para quem não tem o Espírito Santo. Mas para quem é membro do corpo de Cristo, quem discerne o corpo, só vai melhorar, gente. É só... Quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais sustento, mais provisão, mais o anjo que o Senhor disse que vai nos guardar, nos guarda, mais vitória, mais descanso, mais alegria. E se isso não está acontecendo com você, corre para o altar. Porque vai acontecer, o Espírito Santo vai nos dar isso. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, sem discernir, murmurando no meio do deserto, será réu do corpo e do sangue de Jesus. Aí vem Paulo de novo e diz: avalie-se a si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Autocrítica. E olha, só um detalhezinho aqui. Inúmeras vezes, a autocrítica, a autoavaliação, demanda feedback dos outros. Eu quero ouvir outros. Eu quero saber do contexto. Eu quero ter feedbacks. E eu vou para o altar do Senhor. E eu quero avaliar a mim mesmo. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Morreram no caminho do deserto. Perderam o sonho. Se frustraram. Fracassaram. Ficaram endividados. Bloqueados. Tem mais jeito? Ah, deixa para lá. Ah, fulano, ciclano. É assim que acontece. Porque não discerne o corpo de Cristo. Nessa manhã, nós queremos participar da ceia do Senhor discernindo o corpo de Cristo. Eu quero avaliar a mim mesmo, Senhor, segundo esses critérios, esses referenciais que a Tua palavra nos dá. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Quando Jesus fala da ceia, Jesus declara aos discípulos: esse pão é o meu corpo, que foi dado por vós. Esse vinho é o meu sangue, derramado por vós. Feche os teus olhos.